Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. Estamos conectados por correntes na sociedade. E diretamente do Japão está o Jefferson. O Jumon me ameaçou, se eu não comprasse a Astral Chain, ele ia me acorrentar, então eu tive que comprar. Seguindo a minha epopeia de transporte público, esses dias também houve outro fato curioso, que tá além do que eu já tinha contado na semana passada, então se você não ouviu o podcast semana passada, escute depois porque é meio que uma sequência, tá? Eu tava entrando no meu ônibus convencional de sempre, e ele sempre cheio, né? Então, só fui pro fundo, fiquei lá de pé, né? Aí, do nada, um cara vira pra mim e fala assim, aí, mano, você não tá vendo que tua blusa tá pegando em mim, não, caralho? Aí ele começou a me xingar. Mano, você não tá vendo que tem espaço ali na porta, não? Vai pra porta, caralho! Aí eu tirei meu fone de ouvido, eu virei pra ele e falei assim, ó, foda-se, eu vou ficar aqui, e se você não calar a boca, você vai ver quem que é mais maloqueiro. E eu voltei, peguei meu fone de ouvido e ele não falou mais nada. Isso é bem comum na minha vida, tá? De eu tá andando na rua e as pessoas simplesmente serem folgadas comigo porque sim. Isso acontece com vocês também? Sim, e por amor à vida, eu, tipo, vale mais a pena pra mim sair daqui sem nenhum problema do que ao contrário, né? Do que eu sair brigando e dar o pior pro meu lado. Então eu sempre. Eu conheço você faz bastante tempo, Mario. Eu sei as brigas que você se. Algumas brigas que você se mexe, que você contou já. Não, eu não me meto. As brigas acontecem comigo e eu tô lá. Então, eu sempre falo, mano, corre dessas porcarias. Para de ter embate de ego com o maloqueirinho da rua. Só tem muito mais a perder que os maloqueiros da rua. Não é ego, cara. Tá bom, talvez seja um pouco assim, mas é que eu fico muito irritado, cara. Como é que as pessoas conseguem ser tão folgadas? Se tem algo que me fode na vida, é gente folgada. Se tá na minha frente, por exemplo, andando devagar, tá vendo que eu tô querendo passar e a pessoa não sai na minha frente ou não desacelera, mano, eu tenho vontade de tacar fogo na pessoa e apagar no murro, tá ligado? Eu acho que isso é muito nervoso, mano. Se as pessoas são folgadas comigo, provavelmente eu sou esse cara que tá andando devagar, então eu retribuo. Então. Não, Jefferson, é isso não, cara. Elas por elas, eu acho que, sei lá, acho que, por exemplo, o que incomoda pra um não incomoda pro outro, então, tipo, se fosse eu no lugar desse cara e você estivesse encostando em mim, foda-se, velho, é transporte público. Eu pensaria, se eu quisesse me isolar do mundo, eu pagaria, sei lá, comprava um carro ou coisa, velho. Mas eu tô com o Jumon, eu sou mega covarde, velho. O cara falou, velho, eu não brinco com coisa que vai me sujar, velho. Eu tô cagando, velho. Aliás, se um nego vem com esse linguajar e falar pra mim que eu tô encostando nele, aí eu falo, você tá certo, meu, porque é sujo mesmo, né? Então melhor cair fora, né? Que ninguém merece. Bom, né? Ponto. Ó, saiu em cima, o Jeff. Só não faz mais isso, não fica continuando isso aí, senão o cara vai ter que voltar 10 episódios e ele vai desistir de ouvir. É verdade. Mano, então eu vou ter que parar de contar minhas histórias, cara, porque é um dia atrás do outro acontece uma coisa nova, mano. Faz assim, ó, não para, divide, cria o cliffhanger, aí é melhor, velho. Tá bom, tá aí, bom. Aí depois você... histórias independentes, velho, tipo Final Fantasy. Nessa última sexta-feira, dia 30 de agosto, foi lançado o jogo da Platinum Games, que tá sendo recebendo uma grana da Nintendo, o Astral Chain. A primeira coisa que eu sei que eu e o Jeff compramos, o Mario não comprou, né? Exatamente. É porque eu tava procurando uma mídia física, até o momento eu não encontrei uma que seja razoavelmente ok. E até porque, eu falei pra vocês, eu não sou fã de jogos de ação do estilo, então não é nenhuma prioridade pra mim. E aí entra o ponto que o Jeff, até onde eu sei, ele também não é um adorador desse estilo. Eu sou fã da Platinum Games, então provavelmente eu vou contrariar o Jeff. Jeff, o que você tá achando até agora que você sentiu? E onde você tá, na verdade, também? Porque às vezes eu nem cheguei onde você tá. Eu, na verdade, eu não sei o quanto que eu joguei. tenho a menor ideia. Eu sei que acho que devo ter jogado umas 6 horas, talvez. Caralho, então você jogou pra caramba. Então, vou colocar aqui, ó. O que eu tô falando é um jogo que eu não queria comprar, mas eu acabei comprando de gula. Então, as opiniões negativas, relevem aí. Eu comecei a jogar, o jogo é bem bonito, é bem legal, a historinha é divertida. Tem a trama de pai, filho, irmã e não sei o quê. Aliás, você escolheu quem, Jomon? Escolheu o menino? Eu escolhi a mina, É, eu fiz a mesma coisa. Eu fiquei vendo, tipo, o personagem, o irmão, ele... Assim, né, é pra quem não sabe qual personagem você escolhe, o outro vira um NPC, né? Eles usam o nome Akira pros dois, porque Akira meio pode ser tanto pra homem quanto pra mulher. E ele é meio, tipo, é meio chiliquento, assim, se ele fala... Eu não sei, eu fiquei com essa impressão, preconceito meu, mas eu fiquei com a impressão que eles escreveram pensando numa menina, do jeito que ela, toda hora ela berra essas coisas, não retratam, entre aspas, o preconceito de um homem japonês. Se fosse o contrário, então é meio espelhado. É o que eu acho que essa é a mesma fala, só que o dublador muda, né? Ah, tá. É, eu fiquei com essa impressão também, eu achei muito chato esse drama todo. Mas enfim, comecei a jogar, eu achei que eu ia ficar entediado por causa da cena de diálogo, daquele papel de ser um policial e ficar interrogando todo mundo e pegando pistas e não sei o quê. Sei lá, a minha coisa que veio na cabeça foi, eu odiei ser um professor em Fire Emblem, agora eu vou odiar ser um policial, né? Quero mais ação, quero jogar, não ficar passeando. Mas até agora foi tranquilo, foi sossegado, e o meu problema é com a gameplay. Eu não gostei da gameplay, tem muitos botões. Eu não sei, você chega e joga o tutorial, é uma caralhada de coisa pra fazer. Eu não me dei bem com aquilo. Mas, eu acho até engraçado, porque os reviews estão falando que esse jogo ele é casual a ponto de você só usa um botão só. Nossa, assim, é que assim, o jogo ele tem 3 modos, que é 4, acho que é, eu acabei de liberar o Ultimate. Mas assim, ele fala, o primeiro tem um modo X, o primeiro mais fácil, o segundo é um que tá no meio ali, e o último, que é o último no início do jogo, é o modo Platinum Games, que aí é um jogo que se você gosta de jogos da Platinum, quer ter uma dificuldade maior, então você joga aquele. E aí eu liberei um Ultimate que eu não li qual foi a descrição, mas deve ser tipo, mais difícil ainda. E então assim, eu consideraria que é fácil se você tá jogando no fácil. Porque o jogo, ele. Esse sistema de você invocar um outro personagem pra você controlar dois e ter essa corrente que liga os dois é bem. Que o que eu ia responder pro Jeff é bem complexo, assim. Tem hora que eu me confundo ali quando eu tô jogando, não sei quem eu tô controlando direito. Em quem eu tenho que focar a minha atenção, na verdade. Foi exatamente isso que eu senti. Você tem um analógico da direita que você controla a câmera, né? Mas se você segurar um botão, você tá controlando o segundo personagem. Aí se você tá controlando o segundo personagem, você aperta, sei lá. O R, o ZR, você pula lá. Tipo, eu me perdia várias vezes, né? Você tem que controlar. Você fica brincando de ioiô com o bonequinho acorrentado. Aí depois o ioiô ele te puxa. Eu achei tanta coisa que eu não sei. Pra mim isso é muito complexo. Pra entender, o que eu li das análises é que eles estão falando que pra você continuar combos, pra fazer combos muito sequenciais, você simplesmente continua apertando o mesmo botão. É, até porque o nível de comparação deles é com Bayonetta, né? É isso? É bem mais fácil do que deveria ou não? É tão complexo quanto qualquer outro jogo do estilo? O problema não é fazer o combo, não é apertar o botão. O problema é que esse jogo é um jogo muito de plataforma. Você tem que se posicionar na hora de atacar. Por exemplo, tinha uma fase que eu cheguei, aí tinha meio que, não sei se era lama, que grudava no seu pé, entendeu? Aí você tinha que jogar o seu escravo pra longe, aí ele te puxar pra continuar batendo no inimigo. Entendeu? E você tá batendo num lugar onde tá tudo, sei lá, onde é tipo um campo minado, assim, tudo te puxa. Eu achei muito complicado isso. Eu fiz o que eu sempre faço, eu jogo no fácil e deixo continuo caminhando pela história. Eu ia desistir no meio do caminho, se eu fosse colocar numa dificuldade alta e tentar aprender todas as skills do jogo. Eu achei muito complexo. Ficar controlando dois bonecos e você controlar o caminho do outro. Acho que não é só a minha parte que eu sou ruim, não. Mas eu achei bem difícil. Então, eu concordo com o Jeff. Quando eu tava jogando o jogo, eu tava feliz. Porque é aquilo que você vê em muito jogo da Platinum. É um jogo... Até que se você joga mais no modo fácil ou até mesmo no normal. Você consegue ver bastante coisa. Você consegue fazer bastante coisa e é bonito. Só que pra você fazer tudo e falar, ó, tudo que tá acontecendo aqui, eu pensei, essa ação tá super fluida, você tem que aprender o jogo. E ele não se importa em ser difícil pra aprender, porque você tem que apertar um botão pra mover o outro personagem, posicionar os dois. Você tem que ficar olhando barrinhas pra pegar o seu escravo e fazer ele voltar, ou senão lançar ele de novo. E enquanto isso, tem seu posicionamento e até o sistema, uma parte meio for newbies do sistema de esquiva da Bayonetta, que é esquiva no time, que aí o tempo para. Só que esse aí, tipo, o tempo ele dá um slowdown se você esquiva na hora que o golpe vai te acertar. Para jogar muito bem, tem todo esse negócio de risco e recompensa, e eles dão o nível, né? Eles, sempre que você termina uma luta, uma missão, eles te ranqueiam. Então você tá sempre recebendo, tipo, um monte de D, e, no meu caso, um monte de D na cara, porque você não tá sabendo jogar, tu tá morrendo, tá usando item de recuperação de vida, então você tá sendo um bosta, e eles falam, ó, cara, você não tá manjando. Calma, e em qual dificuldade que você tá jogando? Eu tô jogando na dificuldade Platinum, que é a dificuldade, entre aspas, pra quem gosta dos jogos dela. Entendi. E isso, assim, considerando a curva de aprendizado dos outros jogos dela, eles vão liberando, naturalmente, eles vão liberando mais coisa ao longo do jogo. Eu tô muito no início. Então, assim, eu só tenho o cara que tem a espadinha, né? Eu só tenho o primeiro escravo. É os Legions, que eles chamam. E aí, quando liberar o resto, vai ser loucura. Você sabe o que acontece, não sabe, João? Você vai ter os outros, né? Não, sei. Eu já vi a parte que meio que eles... aquela parte. Ai, não sei se isso pode falar. Pode falar que você vai ter os outros. É coisa que já foi revelada, né? Apareceu em trailer, apareceu em gameplay. É, não, então, até quando eu vi, eu falei, caralho, mano, todo mundo vai morrer porque eu vou pegar todos esses porra. Então, a parte mais chata do jogo é esse momento meio plataforma, assim. Depois que você liberar o Jomon, tá só com espadinha. Aí você começa a liberar os outros, você vê que é uma coisa que parece... HM no Pokémon? Sim, tu usa só naquela hora e depois tu volta porque você gosta. Isso, é uma porcaria, velho. É uma coisa do tipo, o espadinha vira cut, velho. Aí você vai ter que ficar dando cut. Nossa, eu achei isso muito chato, velho. O jogo é lindo, o cenário é tudo bonito, mas uma coisa que me incomoda, eu acho que me incomodou muito, foi que quando você entra no mundo dos Legions, ele é tudo uma vibe meio igual, sabe? É igual você entrar numa Shine, é tudo igual, aquilo fica enjoativo, e essa é a pior parte do jogo. Eu achei que ia ficar incomodado com o modo de história, mas a história é tranquila, o combate é o combate difícil de aprender, que eu não tô afim, mas eu relevo porque eles me dão uma opção. Só que a parte mais chata mesmo é esse negócio de plataforma. Ele é um jogo meio estranho nesse sentido, de, tipo, é um jogo de ação, mas aí você tem que parar, você tem que ficar brincando de yo-yo pra lá e pra cá, aí você touch, aí você não sei o que, aí você troca, você vai ter mais HMs e não sei o que, enfim, eu adorei jogar o jogo, só que a parte quando eu tô jogando é muito chata. É que eu acho essa referência com Pokémon me parece boa, porque eu li em outro review, o próprio Polygon falou isso, que esse é um jogo muito próximo de Pokémon, porque você realmente captura os Pokémon, eles não querem estar com você, né, e você tá obrigando eles a fazerem coisas ali. Então, mas eu não sei se o HM foi usado de uma maneira meio pejorativa, dá pra falar assim? Foi, sempre é. Não, é porque eu acho, pelo que me parece, talvez, escutando vocês falando, me parece algo mais como as ferramentas do Zelda, assim, que você utiliza em momentos específicos, né? Tipo, é só numa dungeon que você vai usar aquele item, sei lá. É, pode ser, mas aí pelo menos fica o item característico da dungeon, sabe? Aí quando você fica, sei lá, o tempo todo indo num mundo meio vazio, indo atrás de pessoas, aí, sei lá, tem o placa que tá no chão, aí você tem que pegar strength e usar. Meu, é muito chato, velho. Eu preferia que fosse esse negócio do Zelda. De se eu usar uma vez e nunca mais. Mas não, você vai ter que ficar rotacionando e usar eternamente. Até que toda vez quando eu entro no mundo dos Legions eu fico triste. E não quero jogar. Mas assim, em geral, ótima música e o jogo é bom, tá? Realmente, a trilha sonora, a musiquinha que toca lá no Distrito Policial, lá no, na parte principal, no HQ dos caras, achei uma legalzinha. Isso. Eu não gosto de música, mas esse eu acho que é um jogo muito bom com relação a áudio. Eu acho que é um bom jogo, só não é pra mim por esses motivos, porque jogar é chato. O Jomon tá feliz, comprou, então ouvi a voz dele. Mas eu não joguei o suficiente ainda. Desculpa, gente, eu fiz outras coisas minha sexta-feira. Falhei com o meu objetivo nesse podcast. Depois de muito tempo de expectativa, Pokémon Masters finalmente chegou para os dispositivos móveis nessa semana, né? Assim, ele chegou meio que na madrugada pra gente, né? Entre a noite e a madrugada pra quinta-feira, né? Só que os servidores, eles ficaram cheios. Então acho que dá pra falar que o lançamento realmente foi meio que no dia 30. Ah, eu joguei às 9 da noite, velho. Jogou o introdutório e depois nunca mais, né? Porque os servidores cagaram, pegaram fogo lá na Dena e você não conseguia mais jogar. É, depois eu dormi, então... O que importa era testar, né? O que importa é que eu entrei, peguei o bônus diário e dormi. Tá todo gacha, né? Isso é verdade. Você tem que fazer agora, você tem que deixar os ícones em ordem, você abre um, pega os bônus, fecha, abre um, pega os bônus, fecha. Ó, infelizmente, isso acontece. Tá bom, vai. Mano, direto, o jogo supriu as expectativas de vocês? Mais ou menos. Eu tava com expectativa alta e eu acho que ele bateu na expectativa. Eu acho que eu gostei da mecânica de batalha. Aliás, eu acho muito mais legal esse sistema de cooldown do que da série tradicional em turnos. Eu não tive esse problema de servidor aqui no Japão. Aliás, até que quando eu vi aquelas notificações lá, eu falei, nossa, mas isso aqui tá rodando tão liso, tão tranquilo. Por que será, né? Eles realocaram todo o recurso de servidor pro Japão porque abriu um buraco negro, ó, que todo mundo tava baixando o jogo. Mas pra mim foi bem tranquilo esse jogo. Tipo, joguei bastante e me diverti. Assim, eu vou falar uma coisa estranha, mas eu não gostei de não ter estamina no jogo. Eu concordo plenamente com você, Jamon. Eu, tipo, assim, explicando, eu sinto que eu tenho que fazer as coisas quando tem estamina, que eu tenho que aproveitar o meu tempo com estamina. Nesse jogo eu não sinto urgência de fazer nada, porque eu não tenho estamina. Então eu achava que era uma puta ideia. Mas era uma coisa zoada, estamina, que limitava o que você podia fazer no jogo, mas eu não sinto nada sem ela. Cara, perdeu a essência da vida, né? Você vai me desculpar, Jamon, mas seu comentário foi estúpido, velho. Eu não faço as coisas porque eu não tenho alguém me chicoteando, velho. É basicamente isso. Então, eu não tenho urgência, entendeu? Então eu posso fazer aquilo o tempo que eu quiser. E aí eu não quero seguir a história porque eu sei que eu posso fazer quando eu quiser. Eu sei, eu concordo com você, Jeff. Isso é estúpido. Mas eu não sei por que eu tô condicionado a estamina em jogos mobile. Não, calma. Eu vou dar um argumento melhor, tá? Não que seja ruim. Eu até entendo o lado do Jamon. O meu problema com falta de estamina, é que eu acho que o jogo ficou muito fácil, cara. Você simplesmente treina o quanto você quiser e depois parte pra história e deixa no alto, ó. Pode fazer isso também. Eu não tive esse problema porque eu tentava avançar na história, aí eu chegava num ponto que, meus pokémons estão muito fracos. Aí eu tentava, sei lá, jogava... Vai no training, né? E fazer outra coisa. Eu gostei dessa parte. Eu acho que se tivesse, eu ia me sentir muito limitado no sentido de que eu perdi muito. Não sei se eu não tive sorte de pegar... Aliás, vocês pegaram alguns 5 estrelas? Eu não peguei, eu só peguei um que era da história, eu acho. É a rosa que você pegou. É que eu fui burro, cara. Eu devia ter dado o roll das 5 estrelas garantidas antes, sabe? E aí eu, com as joias que eu tinha, eu dei 5 rolls normais e só tirei 3 estrelas. Não, mas o 5 estrelas garantido é pago. Mentira. Tá escrito lá, page stars. Vê se ele faz a diferença entre... Tem muito gacha isso, nesse é um dos que tem. Que tem diferença entre as suas estrelas normais e as suas estrelas pagas. Tenho certeza, porque o que eu sei que é pago é aquele bônus lá de 100 joias, né? Também. Mas tem de 3 mil que era 5 estrelas garantidas, não é? É, então sei lá, Page Stars. Ah, cara, que triste, porque eu tava juntando 3 mil e faltam, sei lá, 100 joias pra mim. Vai ficar pra sempre faltando essa senha agora. vou rodar tudo agora. Mas o meu problema é que não foi nem rodar e só sair 3 estrelas, é que saíram os 3 estrelas mais zoados que podiam ter saído, cara. Ó, vai, ofende, Mario, fala quem. O Marlon. Ai, não tem nem quem defender, já vou nem saber quem que é. Marlon Pokémon. Por que esse cara? ele é mó legal, velho. Eu não lembro dele, mas ele é legal. Tão legal que nem lembro o nome. E agora eu vou realmente ofender o Jamon, que o Clay saiu também, eu acho ele um porra. Quem é o Clay, meu Deus? Ele é líder da quinta geração. Eu não sei, eu tô procurando Clay Pokémon e tô vendo um monte de... Ah, aqui, é da quinta, tá. Tá, não, esse aí, eu, assim, eu gosto dele, eu acho ele ok, mas eu não amo ele, então... Mas o Marlon é legal, velho. O Marlon é só no Black White 2. Ah, é isso aí, o mais dois que eu nem lembro. Puta, saiu a mina que substituiu o Koga lá, até esqueci o nome dela. Ah, sei, é. Cara, quantos vocês têm treinadores, mais ou menos? Além, ó, agora eu devo ter uns... Putz, ah, difícil pensar. Porque, ó, eu consegui duas insígnias, tá? Então, eu cheguei até um ponto que eu tenho o nível desses treinadores. Tipo, essa quantidade de treinadores. Mais quatro que eu rodei. E eu não sei as minhas contas, mas eu rodei uns cinco personagens. E eu também tô com... Eu acho que eu estou com duas insígnias. A segunda é Skyla. Você enfrenta? É. É, então eu tô com duas em cima. Não, eu passei dela e aí eu peguei mais uma personagem na frente. Eu tô indo fazer essa história, então eu tô tá. Um a menos que o Mario. Mas eu rodei um, dois, três, quatro e mais três. Não, eu rodei oito. Eu rodei bastante essa porcaria pra piorar. Não, então fala aí, Vegemon. Quem que você tirou que você acha bom? Então, assim, minha primeira roll no jogo eu tirei a Olivia, que é 5 estrelas. É uma menina, é uma morena do Black White. Black White não, de Sun Moon, que é dos Pokémon de rocha. A Kahuna dos Pokémon de rocha. Eu sei, qual que é o Pokémon mesmo que ela tem? Esqueci o nome do é Pokémon. É o Lycanroc versão Noite. Isso, ele é bem legal. E aí nisso, a minha primeira roll foi ela. Aí depois no trabalho, eu tava mostrando pro meu amigo, pro meu amigo do trabalho que o jogo. E eu falei, vou fazer aqui uma roll na sua frente só pra tu dar uma olhada, né? E aí nisso eu fui lá e tirei outra Olivia. 5 estrelas, né? Eu só tem as 5 estrelas. Então ela ganhou aquele bônus, eu fiquei meio puto. Ah, ela ganha bônus? É, que quando você tira um personagem repetido, ele ganha um bônus a mais lá, ele ganha um power-up. Então, assim, o melhor que você... Assim, o melhor, entre aspas, é você tirar o mesmo personagem 5 vezes pra você ter os 5 vezes, que é o máximo de power-ups dele. Aí depois eu não sei o que você ganha. E aí depois eu falei, deixa eu fazer mais uma roll porque eu tô revoltado. Aí eu fiz mais uma roll. Aí eu tirei a Karen, que é da Elite, outros 5 estrelas que é Elite. Aí depois eu fui lá e tirei a Phoebe, que é Elite dos 4 de Hoenn, que é do Pokémon Fantasma. Então é tudo 5 estrelas. Aí eu, tipo, como eu tirei 4, 5 estrelas, eu falei, eu acho que tá bom, assim, eu não tô rodando. É, Jamon, você foi 100% cagado, eu tô muito revoltado agora. Eu tô com 3 insígnias, eu rodei, tenho 22 treinadores, não tenho nenhum 5 estrelas além do coisa. Então, ó, se eu posso reclamar de alguma coisa, é que eu tava rodando pela Cris e eu não tirei a Cris. Eu também queria a Cris, mas, bom, vou rodar daqui a pouco só pra ver. Vamos falar de alguns aspectos do jogo que eu quero discutir, tá? Primeiro, eu achei os gráficos muito impressionantes, tá? Para um jogo de celular, e acho que a primeira vez que eu vejo, talvez, um jogo de Pokémon tão bonito, Let's Go é bonito, mas parabéns para esse jogo, os personagens... Não, Let's Go é feio, velho. Let's Go é bonito, mas esses personagens Let's estão... Let's Go é feio em HD. Gente, é bonito. E esse jogo tá muito bonito, cara. O que eu mais gostei, não só do estilo gráfico, né? Porque ele tá bem semelhante com as artes originais do Ken Sugimori, etc. Ele não foge, por mais que tenha sido desenvolvido pela Dena, ele não foge da origem, né? Do estilo artístico de Pokémon. Mas eu adorei ver os personagens se movimentando, falando. Isso tá dando um outro aspecto pra esses mesmos personagens que a gente tanto vê nos jogos e não tem tanta personalidade quanto tá nesse jogo, sabe? Vocês continuam conversando com o pessoal? Eu comecei a conversar e depois eu falei, isso aqui é um jogo de celular, velho, tudo faz, velho. Eu comecei a dar skip nas coisas. Então, eu acho, assim, eu gosto muito dos... Por que eu não sei? Já respondo na pergunta. Mas eu gosto muito dos líderes de ginásio e tal, sei lá, o designer deles, eu gosto. Por mais que eles sejam normalmente merdas na história. E aí ver eles falando, ter esse momento pra eles falarem, eu gosto. Então eu leio tudo que eles estão falando. Mas eu não tô mais no centro lá, que você começa, né, na hub do jogo, ver os caras, ver o que eles estão falando. Eu só faço isso quando eu gosto muito do personagem. Ou tirei eles 5 estrelas aí, eu falar, eu comecei a gostar de você, cara. Eu tô falando pelo mesmo motivo que eu acabei de comentar, que eu tô gostando do que eles estão dando de personalidade pros personagens. E outra coisa que eu gostei desse jogo, e até responder a pergunta, é que os textos, eles são bem desenvolvidos. As falas deles têm a ver com a lore deles. É isso não só quando eles dão um papo aleatório, mas também nas histórias dos personagens, né? E até na história principal. Então, tudo que a gente não viu nos outros jogos é algo que a gente já discutiu aqui, que eu também sinto falta da mais presença dos líderes de ginásio, desses personagens icônicos nos jogos de Pokémon. A gente tá vendo agora nesse jogo mobile e tá sendo um complemento muito bom. Um exemplo, tipo, acho que vai, qualquer personagem da Elite dos 4, a gente normalmente só vê ele na Elite dos 4. Então, o que que a gente tem pra gostar deles é a conversa que eles têm no início. E a frase de derrotado, de vencendo, então tem aquela variação muito pequena que você vê em qualquer Wikipedia, de qualquer wiki de Pokémon que tá lá, todas as frases que o cara fala. Agora a gente tem esse mar no gacha, né, de interação. Eu vou dar um exemplo, ó. Eu não gostava da Flannery, né, eu achava um saquinho. Mas eu tô gostando muito dela nesse jogo, porque eles tentaram fazer uma personagem que era do ginásio, né, tem toda uma relação com o avô, e no jogo você só derrota ela e nunca mais escuta falar dela, isso no jogo clássico de Rubi e Safira. Nesse jogo, ela, até as expressões dela demonstram isso, né, que ela é uma, ela é meio uma principiante, uma líder de ginásio principiante, etc, e tem uma interação dela com o Blaine que é muito boa também, quando você vai falar com eles, né. Então, não é só você interagindo com o líder de ginásio, você tá entendendo mais da lore dele, da história dele. É você ver a interação desses diferentes personagens, mesmo que eles nunca tenham se visto, e também dos personagens que estão na mesma região. Líderes de ginásio que se conhecem e estão conversando. Eles se reconhecem como amigos, né? Falar, ah, o Broxton da Erika, né? Ah, ela é minha amiga lá. Puta, que aí eu vou dar spoiler de onde eu tô. Mas existem outros líderes de ginásio que também se reencontram, ou treinadores que encontram outros líderes de ginásio. Esse tipo de coisa tá sendo um ótimo complemento, tendo a falar que esse é o melhor spin-off que eu já joguei de Pokémon. É o mais baseado na franquia principal, no mínimo, né? É, talvez. Assim, já falando um pouco desse aspecto da história, eu tô gostando bastante do desenrolar do roteiro, né? Eu não acho que é uma história espetacular, nem longe disso, né? E até porque Pokémon na história não é muito desenvolvido. Mas eu gosto, por exemplo, eles dão opções pra você dar resposta pro personagem. Às vezes ele faz uma pergunta e você tem duas opções. Normalmente o que acontece nesses tipos de jogos é que, independente da opção que você escolher, a resposta vai ser a mesma. No Fire Emblem é assim. No Three Houses, às vezes você tem duas opções e tanto faz a que você responder. O personagem vai reagir da mesma forma. A menos que você perca ponto de relacionamento. Mas no Pokémon Masters, você, dependendo da resposta que você der, ele vai te dar outro tipo de resposta. E eu gostei disso. Eu fico mais tendencioso a escolher qual resposta eu quero, sabe? Uma coisa que eu não gostei no jogo, mais ou menos, é o gameplay. Eu fiquei meio, tipo, acho meio muito confuso, muito rápido, assim, eu não achei uma velocidade boa, porque justamente por causa da barra, então você tem que ficar clicando infinitamente, é muito frenético o gameplay. E, assim, eu fiquei meio... Junto com a estamina foi uma coisa que eu olhei e falei, não sei, eu espero não, eu tenho certeza que o jogo vai melhorar. Mas nesse início eu fiquei meio sem o tato do jogo, não sei, eu não senti muito a batalha. Eu não sei que jogo você jogou, João, porque a minha sensação é exatamente diferente. Você acha muito lenta? Que eu fiquei feliz. Não, quando você deixa na velocidade lenta, ele é lento. Quando você deixa na velocidade duas vezes rápido, ele é rápido. Tipo, quando eu vou enfrentar a primeira batalha, eu deixo tudo no rápido e vou apertando que nem adoidado e fica vai, golpe, carrega aí. E fico assim. Aí depois eu perco a batalha, vou de novo, eu coloco mais lento pra dar uns ajustes táticos. E nessa parte que eu gostei, que tipo... Se você, sei lá, se você vai treinar, deixa lá no rápido, deixa o cara ganhando experiência e foda-se, sabe? Se você vai competir, vai pensar nas coisas que fazer, deixa no lento que é bem lentinho. Dá pra você escolher com uma tranquilidade. Claro, se você apertar antes, o golpe vai sair antes e vai carregar mais rápido, mas dá tempo de você esperar até, pelo menos, a primeira do golpe, do quick attack de só uma barrinha encher. Eu não tive esse problema. Talvez seja por causa do celular, eu não sei. Talvez até o jeito como eu tô jogando, talvez. Porque eu tento jogar todos no 2, assim. Eu tentei, em vez de ir mudando a velocidade de acordo com o que eu tô sentindo. Eu deixei no 2 direto agora, porque eu entendi como é que funciona o esquema do jogo, né? Comigo, eu tento deixar no alto. Se eu perco, aí eu tiro do alto e eu vou pra minha estratégia. Mas é interessante, eu concordo com os dois pontos de vocês, tá? Eu entendo o que o Jamon falou, que eu também não senti muito da batalha de Pokémon, porque eu tô acostumado com o gênero clássico, mas eu também concordo com o Jefferson no sentido de, olha, é um jogo bem mais frenético, então você tem que ficar ligado em tudo. E esses jogos de gacha, eles são assim, né? Você tem o seu time lá, aperta o alto e vai todo mundo se destruindo ali. Agora, o diferencial do Pokémon Masters é que o alto, apesar dele ser bastante inteligente, né, ele tem algumas espécies de estratégia até. Por exemplo, ele, quando ele sabe que ele não vai derrotar um Pokémon, ele deixa, sei lá, o Pokémon batendo com um golpe de uma estamina só pra ele ativar o Sync Move lá. Mas ele também tem umas partes bem burras, né? Ele considera alguns outros pontos de... Melhor usar essa habilidade aqui que vai atacar dois personagens de uma vez, esse tipo de coisa. Ah, mas gacha, falei já. Alto de gacha tem que ser burro. Então, eu gosto que nesse ponto do Pokémon Masters ele é um pouco inteligente, mas nem tanto. Por isso que eu perdi várias batalhas. Eu vou dar um exemplo. Você pode evoluir seus Pokémon inicial, né? Assim, pelo menos se eles estiverem no estágio 1. Então, eu evoluí o Pokémon da Rosa, né? Também evoluí o do Barry. E as batalhas são difíceis. E elas são milimetricamente calculadas para que você realmente tenha que escolher, fazer as decisões certas. É como um algoritmo que você tem que fazer, senão você vai perder. E se você deixar no alto, você vai perder. Nesse ponto eu gostei. Eu também, eu gostei disso, eu gostei de perder. Porque você perde e não acontece nada. Aí, tipo, quando tá muito fácil, você deixa no alto lá e vê o que dá, sabe? Vai embora. Aí quando você voltar, perdi. Eu falei, não, beleza, quer que eu pense. Agora eu vou fazer a minha estratégia e eu vou passar. Aí se eu não passar, eu deixo lá treinando, deixo no rápido e tanto faz. Então eu achei perfeito, eu gostei muito. Eu acho que esse negócio do sync pra você dar o super ataque, eu achei que ia ficar ruim, achei que ia ficar desequilibrado, mas aquilo ali dá uma sensação de, puta, vai logo, se não carregar, eu ganho, sabe? Mas se ele usar o ataque, eu morri, sabe? É game over. Ele te dá aquela sensação de desespero que eu gostei, acabei gostando. Achei que não ia gostar, mas achei que ficou divertido. E ele abre pra melhor estratégia do jogo, que é você tem que usar golpes de uma estamina pra você carregar antes do sync battle, antes de usar um golpe de 3 estaminas, né, por exemplo. Isso, eu acho que dá pra, assim, é um jogo que você consegue jogar automático, sei lá, upando, não sei o que, e tanto faz, ou você consegue parar e vencer pela sua habilidade, que eu gostei, que não tem na franquia principal, que é só você focar, sei lá, em um e ir batendo. Eu não poderia, não posso falar essas coisas, mas pra mim Pokémon Masters é melhor que o jogo da franquia principal. Ei, meu Deus. Você dá felicidade pro cara, o cara faz essas coisas. Ouvindo vocês falando tão bem do jogo, eu comecei a mudar minha ideia, assim, eu falei, eu vou tentar jogar essa porra, deixar os auto battle fazer as coisas. Não, olha só, é que você comentou, Jamon, que esse, você sabe que o jogo vai melhorar depois. Eu ouvi de outro amigo que pra ele achou o jogo muito repetitivo. Eu acho que essa parte da história, até do começo, realmente vai ser repetitiva. Até você abrir partes que você vai ter que fazer co-op. E aí vai ser repetitivo de outro jeito. É que esse jogo tá me parecendo muito Dragalia Lost. Só que Dragalia Lost tem o gameplay dele, a mecânica ali dentro da dungeon é diferente. Mas o entorno, o gacha dentro dele é bem parecido. De você organizar a equipe, de você ter elementos, de você ter o training, que é bem parecido com Dragalia Lost. Então eu sei que Dragalia Lost às vezes parece meio estranho no começo e depois ele fica bem melhor. Então eu sei que Pokémon Master também pode melhorar muito. E, assim, eu já gostei desde o início. Então, pra mim, quanto mais melhorar, né, vou mais gostar do jogo. Eu tô meio viciado, sim. Vamos deixar claro uma coisa. Pokémon ser repetitivo, na franquia principal também tem isso. E levando em conta que a gente tá falando que é batalhas contra o computador, eu prefiro um jogo onde eu batalho contra o computador e eu perco. Uhum. Do que o outro que eu fico selecionando o menu e por preguiça de não querer, sei lá, usar outros pokémons, eu fico totalmente forte e vou, sei lá, só selecionando o mesmo ataque e ganhando. Que eu acho isso meio chato. É claro, jogar é mais legal a franquia principal, mas só no sistema de batalha, assim. Eu fiquei pensando aqui, mas eu tô com o Mario. Eu acho que esse é o melhor spin-off de Pokémon. Oh, e Conquest? Eu sei. Isso é um diferencial, então. Eu gostei bastante da batalha. Eu também tô viciado. Aliás, eu cheguei em três insígnias rápido, mano. Então. Eu tô pra tirar a terceira insígnia, que eu parei porque a gente tinha que gravar. Ei, caralho. E agora vamos para o jogo rápido, onde nós discutimos as novidades da semana da Nintendo de uma forma rápida. É isso que o Lucas fala? Eu nunca sei. É. Amazon lista case de Switch tematizada com Overwatch. que é oficial da Blizzard, e depois o produto foi retirado da lista. Overwatch pro Switch e Tracer no Smash, é isso que a gente comenta. Não, é isso que a gente quer, ou não. Eu gostaria, a Tracer seria legal, velho, a Tracer seria da hora. Eu só ia falar que é Power A, né, que listou lá, também fez uma case temática pra Diablo e saiu, né. Já estou colocando lenha na fogueira, né? É, eles fabricam bastante coisas e sabem das coisas que vão sair, então provavelmente é verdade. Tirando esse fato que vocês estão se esforçando pra colocar no Smash, isso aí pode ser verdade, mas que Overwatch, eu diria que provavelmente sai pro Switch. É que do Overwatch, do Smash veio um rumor aí que talvez o novo personagem da DLC fosse feminino, né? Então aí a galera já tava tentou relacionar tudo, CSI, sabe? Começaram a colar adesivo na parede, assim, e colocar manchete e um monte de coisa e chegaram a isso. Mas também, tipo, é porque tudo da Nintendo vira Smash, né? Apareceu Doom no Switch, Doom Guy no Smash. Apareceu Overwatch no Switch, que esse vai acontecer mesmo? Tracer no Smash. Ah, e o Diablo apareceu no Smash, né? Ainda não tava na época. A gente também ainda teve um outro rumor aí, que parece uma lista lá, que o jogo do Overwatch tava listado, tá? Mas esse é bem fake. Não é fake, é bem rumor. Não tem fonte. Pode ser mais uma daquelas pessoas que fizeram o negócio no Word, imprimiram e tiraram foto com o celular. Coisa rápida então, se não fosse a Tracer, que personagem feminino vocês gostariam de ver no Smash? Puta que me pariu, você separou por feminino. Hatsune Miku, lembrei. Que tá com o jogo pra sair pro Switch também, então tá tudo aí, velho. Em geral? É? Ah, sei lá, não sei, qualquer mulher louca do Mortal Kombat. Tem que ser Mortal Kombat, né? E olha só, eu não sei responder essa pergunta, tá? Eu não sei responder. A gente, pra você ver como essa indústria tem muita representatividade. Não, é que eu poderia falar um personagem feminino de Pokémon, assim, eu gostaria que a Cintia aparecesse. Nossa, essa ia ser aleatória pra caralho. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que eu não gostei do jogo, mas seria muito legal se tivesse a menininha do Astral Chain lá, só pra você ter um escravinho e ser um Ice Climbers grande. Então eu pensei nisso também, eu tava vendo Astral Chain e falei, pô, eles podiam estar no Smash, velho. Mas aí se fosse, um ia ser Echo Fighter do outro, aí não faz diferença. O quê? A Astral Chain e a Skyrim? Não. Digo, não teria um personagem exclusivamente feminino. Seriam os dois, né? Sim, eles seriam Echo Fighters. Ou se não, skin só. Pode ser. Yacht Club realiza Direct para anunciar novos jogos de Shovel Knight. Vocês assistiram esse Direct? Não é Direct nome, tá? Eles fizeram Yacht Club Connect, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome agora. É uma rima com Direct. Vocês assistiram? Eu não assisti, eu vi por cima as coisas. E eu acho impressionante como eles conseguem fazer tudo com o gráfico do Shovel Knight. Eu também não assisti e eu não vou falar nada porque não entendo nada de Shovel Knight. Não, eu assisti e... Primeiro, eu só queria elogiar o modo de apresentação do Direct e tal, porque eles conseguiram falar só de Shovel Knight e ainda assim a apresentação ficou interessante, tá? Eles apresentaram novos jogos lá... O Smash de Shovel Knight, né? Tem Smash Shovel Knight, vai ter o jogo de cartas lá. Já tem o jogo de tabuleiro que eles estavam pedindo apoio. Então, se você ainda quer ver um jogo de tabuleiro de Shovel Knight, bom, você pode apoiar, acho que uns $40 você ainda recebe a versão. E o mais importante é Shovel Knight Dig, que eles estão chamando de Joint Development Project, né? Então, duas empresas elas vão desenvolver o mesmo projeto, que é a Yacht Club e a Nitromi. A Nitromi é a desenvolvedora de Bomb Chicken. Esse vai ser o primeiro jogo de Shovel Knight, tipo, num modo meio aventura, que ele vai cavando, sabe? Ele vai de cima pra baixo, é uma progressão vertical. É tipo o SteamWorld. Você falou isso? Não, mas tipo SteamWorld Dig. E as pessoas confundindo, né? Achando que tinha alguma coisa a ver, né? Mas tudo bem. Não tem. E agora vamos para os anúncios. O remaster de Lion King e Aladdin, originais dos 16-bits, chegarão para o Switch e outras plataformas. Vai ser o estilo gráfico vai puxar os cartoons ou vai puxar os live actions? Não falaram nada. Não, live action com certeza não vai ser, porque a capa já mostraram que... Acho que é até a mesma capa dos jogos clássicos. Mas, mano, se fosse live action ia ser triste. Eu vi tanta confusão, alguém sabe, sei lá, alguém jogou as duas versões de Aladdin? Eu só joguei a do Mega Drive. Eu não joguei nenhuma. Eu só joguei a do Super Nintendo, e eu gostei. Só que é a versão que vai estar. É a única que vai estar do Mega Drive. Tem essa rincha, né? Muita gente fala que a do Super Nintendo é melhor, mas eu adorava a do Mega Drive. Então, eu não sei dizer. Eu achava do Mega Drive mais difícil, inclusive. Agora, o Rei Leão é um jogo muito difícil, cara. Principalmente ter aquela famosa fase dos avestruz lá, que é... Se você não fez terapia por causa dessa fase, então você não jogou direito. Rei Leão eu terminei, mas isso é o Jeff de 10 anos. Hoje eu não consigo nem a pau, com certeza. O Jeff de 10 anos podia andar comigo no recreio, cara, porque zerar esse jogo é muito difícil, cara. Ah, mas tinha tempo livre, né? Dava pra aprender. Mario Kart Tour será lançado no dia 25 de setembro. E isso eles mostraram também vídeo com roupinha nova, então vai ter Mario e Peach com skins de roupinha japonesa, vai ter Toadette, é um pacote completo, e eles lançaram pistas também, então eu achei interessante e eles parecem bem mais animados com isso do que eles estavam com o Dr. Mario, com Pokémon e variantes. Ah, mas Mario Kart é uma franquia que vende milhões, cara, eles têm que estar mesmo. Eu tava super animado pra esse jogo, só que agora entrou no problema de tempo, porque eu continuo jogando o Dr. Mario e tô jogando Pokémon Masters e agora vai ter que dividir entre os três. Isso que eu nem tô tocando em Fire Emblem. É, o negócio tá complicado, mas pelo beta eu gostei bastante de Mario Kart, acho que vale a pena. Mega Man Zero ZX Collection é anunciado para o dia 21 de janeiro de 2020. É, mais um Mega Man coleção pra lista do que tem com o X e com a série clássica. E logo mais teremos, então, Battle Network e Star Force Collection. E esse aí eu tô animado. É querer muito, João. Eu preciso falar que eu acho que esse não vai chegar. Chega, mano. Se o ZX era exclusivo do DS, se não me falha. Então, na ordem, ele chegou depois dos jogos do Battle Network, cara. Então... Ele já até passou aí a ordem do GBA. Não, mano, uma hora vai vir. Eu duvido mais do Legends. Ou sei lá, um Legends Collection com 1 e com 2. É capaz de lançar o Legends 1, 2, eles falaram, mano, traz o Infune aí pra fazer o 3 de novo. E lança o 3 e não lança o Battle Network. E olha só, mano, querer lançar o Battle Network vai lançar junto com o Mother 3, cara. Não. Mother 3 sai antes. Untitled Goose Game será lançado no dia 26 de setembro. E pra quem não lembra, é aquele jogo aleatório lá que você controla um gancho. Eu tenho curiosidade, mas provavelmente não vou pegar, porque setembro já está complicado, dia de passagem, que esse é o mesmo dia de lançamento do Zelda Awakening, então... É o mesmo dia do Switch Lite e de alguns amigos, então... Esse jogo eu vou acabar comprando, mas deixa na lista de espera. Já vai estar gastando cartão, assim? Deixa os gold points, acho que eu vou gastar tanto aí que se duvidar dá pra comprar. E agora os lançamentos. Obviamente a gente teve Astral Chain e Pokémon Masters, mas além deles, dá pra citar Dragon Ball Xenoverse 2 Lite. Essa versão Lite, ela é de graça e ela tem os 5 primeiros capítulos, se eu não me engano. Ela já tinha sido lançada no PS4, agora tá chegando no Switch também. Isso aí é um jeito gourmet de falar demo. Pra não deixar só Dragon Ball, obviamente tiveram vários outros jogos, mas eu listei aqui eSports Manager, mas, mano, esse jogo é bem aleatório, tá? Teoricamente é um jogo que você gerencia um time de eSports, esse time de eSports é pra MOBA e FPS, mas eu queria que ele só... Ele já é meio antigo, foi lançado em 2018 pro Steam, só que eu fico meio puto com esse jogo, que ele não é muito um jogo de gerência, assim, você meio só controla as táticas do time e garante que a barrinha deles tá 100%, você não gerencia, sabe? Ah, quero contratar esse jogador, quero tomar essa decisão assim, meio lifute. Eu queria que fosse isso, não é? É uma coisa interessante, mas que pena que, pelo que você falou, faltou profundidade, né? Mas poderia ser aí uma coisa a ser explorada, visto que esportes tá crescendo. Não precisa falar que tá crescendo, né? Já tem uma fatia do mercado considerável. Pra quem fala que tá crescendo é a Globo, cara. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi Nintendo 3172, onde a gente falou sobre o Indie World e sobre as novidades da Nintendo na Gamescom. E nesta semana a gente teve vários comentários, obviamente, a gente vai ler todos. E antes de mais nada, eu só queria agradecer a todo mundo que tá comentando. É bem importante que vocês continuem comentando pra gente ter material pra discutir aqui, pra gente ter o feedback de vocês em relação ao episódio e pra gente ter mais interação, eu acho legal. Então, se você nunca comentou, deixe comentar. E pras novas pessoas que estão comentando, sejam muito bem-vindas. E eu vou pedir para o Jamon fazer as honras. Obrigada. Isso eu não faço, você não ia falar. Não, senão eu tô indo embora, porque ninguém tá pedindo nada. Então... tá bom, vai. O primeiro comentário foi da Milena Mi, e ela pediu novamente pra gente discutir sobre o Witcher 3. E teve um PS também que o Roger ele comentou, ele corrigiu o Mario, que o Mario falou que Witcher 3 não era, era um jogo da geração passada, ele falou que é um jogo da geração atual, um belíssimo, o mais belo, aliás. E eu concordo, eu fiquei com o Roger, quando eu ouvi que o Mario falando que o Witcher 3 é da geração passada, eu falei, putz, eu devia estar lá. Tá bom, foi mal, gente, eu me confundo, às vezes eu tô velho. E você tá pensando em Skyrim, Mario. Mas Witcher 3, assim, a gente comentou nos comentários. Eu não falei nada, mas só pra eu dar meu bidel aí. É meu bidel? Dar a minha palavra. Mano, o Witcher 3 tá bonitão, velho. Tipo, pro Switch, pro que o Switch consegue fazer, só ele fala, mano, é um milagre que essa coisa tá rodando. Não, eu entendo. É que eu vi um vídeo, eu não sei se foi pelo vídeo, eu não sei se o vídeo deu algum problema, porque, que nem o Jefferson falou, tem muito review elogiando a capacidade gráfica do jogo, né? Agora, no vídeo que eu vi, deu umas vagadas, assim. Não, então, pode ter. Só que, mas aquela coisa, não tem, e todo mundo aqui sabe muito bem, não tem como comparar com o PS4, com o PC, né? É um milagre de aquilo tá lá daquele jeito, sabe? Tá feio, tá... Você não consegue ver tudo que nem no PS4? Mas você tem que lembrar que esse aqui é tipo, sei lá, a versão 3DS do Witcher 3, sabe? A versão portátil do Witcher 3. Uhum. Então eu acho interessante. E a gente comentou duas vezes já sobre o Witcher 3, agora. E eu não joguei o jogo, eu quero uma demo. A lá Dragon Quest, senão... Eu acho impossível, porque eles... Dragon Quest, eles estavam empurrando. Eles estão empurrando, o Witcher 3 eles não precisam. Então, daqui a 10 anos eu compro, barato. O segundo comentário foi do Cauê Fattori, que ele comenta que foi o primeiro comentário que ele fez aqui, mas nos acompanha desde o início do ano. Então, bem-vindo. E muito obrigado por acompanhar a gente. E compartilhe com seus amigos também. Quem sabe eles também gostam. Ele comentou que ficou empolgado com o Hotline Miami, mas ficou decepcionado com o preço de R$110 na eShop americana. Aí ele deu a dica que foi que ele comprou o jogo na eShop brasileira, que estava muito mais em conta. Ele pegou assim que ele viu lançando na eShop brasileira. E eu dei uma pesquisada aqui, o preço tá na eShop brasileira R$47, R$47,50. Então tá menos que a metade. Não, e, mano, pra uma collection tá valendo muito a pena. E na eShop americana tá quanto? Tá quanto? 110. 110 vocês estão convertendo, né? Tá o quê? $30? É, eu acho. R$110. R$110, o outro fica R$47,50. E eu fiquei pensando em pegar, mas eu vou segurar porque eu pensei em comprar isso, agora tá tendo uma promoção da Ubisoft e aí eu pensei em comprar Child of Light de novo, pra não jogar de novo, né? No meu terceiro console consecutivo. Então eu falei, não, deixa eu esperar, eu tô jogando muita. Tô com muita coisa lá jogando agora. Eu fiz a mesma coisa, vi a promoção da Ubisoft e falei, vou pegar o DLC do Rabbids. Você pegou? Peguei, comprei. E não vou jogar, porque tem muita coisa pra jogar, mas eu fui lá e comprei de boost. A do Donkey Kong ou você comprou o Season Pass? O Season Pass. Boa, Jeff. Não, eu também pensei em comprar isso, você não decepciona, Jeff. O terceiro comentário foi do Diego Cândido, e ele começou as especulações sobre o próximo Nintendo Direct. Pra variar, a galera não descansa. E ele perguntou se vai ser o início do planejamento dos jogos First Party da Nintendo para 2019, se irão ter, assim, né, as especulações, se eles irão focar em lançamentos thirds exclusivos pro Nintendo Switch, o estilo Mario Rabbids, se terão remasters de third parties, ou se os jogos de 2019 vão ser focados só em novembro, no Direct de novembro, porque ele já tá contando dois Directs. E agora eles só vão falar dos jogos atuais. Direct de novembro não, costuma não existir, né? Os rumores estão que pode acontecer um Direct na semana que vem. O de setembro não é rumor. Todo ano eu posso chutar que vai ter um Direct em setembro. Assim como um Direct em janeiro / fevereiro. Mas novembro eu acho meio difícil acontecer. Agora, por um monte de coisa que ele perguntou, eu acho que o Direct de setembro, se acontecer, ele tem que falar um pouco do Switch Online, que vai fazer um ano. Eles vão ter que, sei lá, dar algum bônus e mostrar o porquê isso vale a pena. Que vai ser no final, vai ser mostrar jogo de Super Nintendo, né? E eu acho que não vai ser tão impactante quanto ano passado, porque ano passado eles tinham que mostrar o Switch Online, um serviço que você jogava de graça e agora ia ser pago, aí eles colocaram um anúncio forte no início e no final. Esse eles não precisam, porque o povo já sabe, já conhece, já tá pagando, então acho que não, você não precisa revelar sua lineup de 2020. Mas sempre vai ter coisa de third party e afins. Eu só acho que a gente vai ver coisa muito velha. Mas vai ter anúncio de jogo novo, mas é só remake, assim. Acho que eu não espero nada, talvez um personagem de Smash. Oh, talvez fechar. Não, mano. Esse personagem de Smash sempre tem, enquanto Smash tá vivo. É, só pra salvar o Direct. Ah, não deu porra nenhuma que eu queria, só colocou jogo velho. E, enfim, aí você vai lá e cala a boca das pessoas e coloca alguma coisa que o povo gosta. Até porque depois do Direct, a única coisa, ninguém vai comentar se o Direct é bom ou ruim. E sim, se o personagem é legal ou não. Isso. É, o próximo comentário é do nosso amigo Rodney Vinorelana. E ele pergunta se dá pra gente lançar algum trecho da gravação em off. Ele teorizou que falamos nesse tempo, né? Ele comentou se a gente conversa sobre futebol, se conversa sobre o tempo. Conversar sobre o clima é uma das coisas mais broxantes desse universo. E ele tá torcendo pro Palmeiras junto com o Jeff, que visto um próximo comentário não deu certo. E com relação ao tempo, a gente fala assim, que o pessoal gosta de reclamar do tempo. Aliás, eu também gosto, porque aqui no Japão faz muito frio e de vez em quando a gente tem que comentar essas coisas. A galera acha que deve ser divertido que a gente converse em off, mas não é não, viu? Se a gente corta é por um motivo muito, muito, muito importante. É, ou a gente falou bosta, ou foi chato só, boring pra caramba. Eu acho que 90% foi chato, mas sim, tem algumas polêmicas que infelizmente a gente não pode soltar aqui, porque internet é internet, né? Tem coisas que você só fala, sei lá, por falar, mas não pode, sei lá. Quando pensa um pouco, é melhor ficar calado, né? E em off, eu e o Jeff, a gente costuma gravar sempre que termina um podcast do Estação 64, a gente costuma não gravar, né? Mas a gente faz um outro podcast Fire Emblem, só discutindo sobre o Fire Emblem da semana, que dava pra gravar e virar um podcast. Fire Emblem 2, né? dava pra fazer, velho. Dava muito fácil. A gente só não faz esse podcast porque senão a gente ia afastar seguidores. Porque geralmente é eu reclamando das coisas e o Jomon falando coisas boas, aí depois no final ele concorda. Dá um jeito de convencer. Ai, meu Deus. E o próximo comentário é do Vilazo Costa Jr. Ele disse que ficou interessado por Ori, embora ele já tenha no computador. E achou o jogo da Chucklefish bonitinho. É, que dos jogos que vai sair esse ano ele vai comprar Zelda, talvez arrisque Pokémon, e que ele se desanimou com Astral Chain. Ó, a nossa discussão mudou a opinião ou só convenceu que Astral Chain não é pra você? Fica essa dúvida. Deixa de lado Pokémon, você tem Pokémon Masters, não precisa. Gente, calma. Gente, primeiro Pokémon no console de mesa aí, hein, por favor. Não vamos deixar esse Pokémon passar. Segundo, o primeiro foi a porra do Let's Go, mano. É verdade, desculpa, eu falei. É que aí eu não tô considerando Gears of Darkness, né, mas, gente, é franquia principal. Pra mim, Let's Go, não sei se é franquia principal. É semi-principal. Tá bom, vai. É, e ele tá jogando agora a rota dos Golden Deers de Fire Emblem e perguntou pro Jeff, ele fez vários comentários sobre o que ele tá fazendo, e ele perguntou especificamente pro Jeff qual é a rota mais difícil, sendo que o Jeff já zerou todas as rotas. Eu acho que é mais fácil eu responder a mais fácil, que é dos Golden Deers. E é difícil, é um empate? É, eu acho que é do Dimitri, a rota de Edelgard, a longa, achei que é quase igual. Talvez a do Dimitri pra mim foi um pouquinho mais difícil. Pô, eu comecei com ela, velho. Depois até só... Ele também deu as impressões sobre o jogo, que, pra lembrar, o Jeff pediu as impressões de Fire Emblem Three Houses de quem jogou, pra gente poder falar elas, ler os comentários no cast que a gente vai fazer especial de Fire Emblem Three Houses, né? O cast comentando geral sobre o jogo. Então, deem seus comentários. Ele fez outra pergunta pro Gerson no PS. Na verdade, ele fez no geral, né? Eu não vou ler porque talvez seja spoiler de Fire Emblem Three Houses, então tô de boa. E ele achou incrível The Witcher 3 no Switch, dado o tamanho do jogo. Nós estamos aí com mais uma pessoa gostando de The Witcher 3 no Switch. Não, olha só, não é que eu não tô gostando, eu acho incrível o jogo The Witcher 3 tá lá. É que eu vi um vídeo, o gameplay que foi mostrado na Gamescom, tava com os problemas que eu comentei no podcast anterior, né? Mas eu acho incrível o jogo tá lá. É, o próximo comentário é do René Augusto, e ele perguntou como a gente conseguiu esquecer Streets of Rage 4 no bloco da Gamescom. Vai lá, Mário, você que era um ceguista, manda aí. Ceguista, só, sério, só desculpas. Foi mal, eu realmente deixei passar, mas é que, comentando rapidinho, eu acho que esse Streets of Rage 4, os gráficos estão um pouco estranhos, mas é aquela coisa de saudosista que gosta de gráficos 16-bits, sabe? E aí quando eles fazem algo que é... Ele não parece cartoon? É, cartoon, mas é mais ilustrativo e tal, né? Que agora eu esqueci o termo mesmo, mas ele fica um pouco diferente mesmo. Tudo bem, eu gosto do Axel mais gordinho, com uma barbona, é quase como aquele... Pokémon, aquele livro que não, não licenciado, sabe? O Ash do Futuro de Barba. Ah, não, não, não. Que livro não licenciado, não. Aquilo é fanfic, mano. É, esse Axel do Futuro aí tá bem da hora, mas... Eu não sei se beat'em up é um estilo que me motiva ainda. Na época, 16-bits era bem legal, mas hoje em dia eu acho que tem que ter muita novidade, sabe, num beat'em up pra ele ser empolgante. Ah, ó, o jogo do Scott Pilgrim, ele não inovou, mas ele é bom. É, mas ele já tá bem meio antiguinho aí. Mas eu acho que, tipo, basta... Ainda mais o Streets of Rage é um jogo que tem uma fanbase, então se você lançar um, não precisa ser bom. Ainda mais a volta, né? Ele tem que se manter. Eu não acho que tem que inovar nada. Tem que se manter e a galera vai ficar feliz. Não, um remaster era o suficiente, então, né? Talvez. E eu só tive o Game Gear. Porra. É, ele adorou o Skin 64. No caso, foi a Skin 64 sobre vícios. Com uma abordagem divertida em um tema sério. Então a gente conseguiu... O que o Mario falou no início, a gente conseguiu fazer no cast. Acho que a gente tinha que fazer isso, mandar o pessoal comentar as coisas do Skin 64 aqui, né? Pra não responder tão defasado. Né, é importante o feedback, com certeza, pra gente saber o que vocês acharam. Mas a gente não queria se aprofundar em um tema sério, até porque a gente não tem domínio técnico pra falar sobre o assunto, eu acho. Domínio técnico é, a gente não é da área, sei lá... De saúde. Psicologia. De saúde, psicologia... Que é saúde também, né? Tudo saúde. É, ele falou que ele ficou viciado em Pokémon GO... E ele aproveita o caminho do trabalho para jogar. Mas, e assim, isso entre aspas é bom. Mas enquanto a partida, ele joga Pokémon GO e deixa ele jogar o Switch dele. Até ele ir pra estrada. Aí não tem mais Pokéstop, aparentemente. Eu não sei se eu deixei claro, mas existem vícios bons no sentido de você tá fazendo alguma coisa, sei lá, você tá caminhando e tá se exercitando. Ah, você comentou. Eu reouvi o cast e você comentou. Mas o problema do vício é você não ter o controle. É tipo, você chegar atrasado no trabalho porque você foi ver uma raid de Mewtwo lá e perdeu tempo e coisa. É isso que é o ruim do vício. Ó, isso já aconteceu comigo, viu? Algumas vezes. Boa, mano. Sempre representando. É, e já aproveitando, se você ainda não ouviu o Skinner 64 de Vícios, não deixe de escutar lá, porque a gente fez com carinho especial. E ele ficou triste que o Palmeiras caiu na Libertadores. E eu fico muito feliz que temos ouvintes palmeirenses. Aliás, é um sonho, né? Ouvintes palmeirenses, fãs de Fire Emblem, aqui eu tô em casa. E aqui em casa o negócio é muito difícil, porque eu percebi que quando o Palmeiras ganha, fica tudo em paz. Por quê? Porque eu me controlo, não falo nada, fico quietinho. Agora, quando o Grêmio ganha, eu passo nervoso, tenho que ficar ouvindo. E minha noiva é aquele tipo de torcedor que eu detesto. Nunca se importa com futebol, não tá nem aí. Mas quando ganha, aparece. Mas é porque você se importa muito, Jefferson. Aí ela quer te zoar. Sim, eu me importo bastante. Eu fico triste, eu choro, não sei o quê. É foda, mas pelo bem do casamento eu fico quieto. É, porque dessa vez eu não posso ignorar, né? Eu tenho que ouvir e ficar quieto. Eu não posso, tipo, virar as costas e falar, tô saindo de casa. Mas foi isso. Foi difícil, mas até foi um teste pra ver se a gente... passamos no teste. O casamento ainda tá em pé, 2 de janeiro. Ô Jefferson, pra quem que você vai torcer agora que o Palmeiras foi eliminado? Ou você fala, não quero que o time brasileiro ganhe agora porque o Palmeiras perdeu? Como minha noiva não ouve, eu tô torcendo pro River. Sério? Eu não gosto de time brasileiro. Não gosto, acho. Poxa, mano. Eu sou contra aquele negócio de não sei o que é Brasil na Libertadores, meu. Foda-se. No Brasil eu gosto do Palmeiras, velho. O resto eu quero que se dane. Eu, ó, por acaso eu quero que o Flamengo, acho que a campanha do Flamengo tá da hora, eu quero que ele ganhe. Mas eu sou desse tipo, viu, Jefferson? Agora é Brasil na Libertadores. Vamos lá. Meu Deus. Jeff, com personalidade. Personalidade de porco, né? E ele perguntou aqui, e já deu pra perceber, quem curte futebol e se a gente torce pra algum time, fora o Jeff, né, que a gente já sabe. Agora que o Daniel Alves, ele foi pro São Paulo, eu tô voltando a assistir jogos. E eu já torci há muito tempo atrás pro Palmeiras, só que eu era o cara que basicamente, eu não assistia, né, eu torcia porque a minha mãe gostava do Palmeiras porque era verde, e aí eu falei, deixa eu copiar e gostar do Palmeiras também. E aí nisso eu só tomava zoação, eu não assistia, então eu nunca sabia quando ele ganhava, então eu não conseguia zoar ninguém. E eu sempre achei bosta ficar zoando os outros de Bambi, de gambá, essas coisas, então eu nunca gostei de futebol. Isso é uma bosta. Mas, João, é mó bom ser porco, velho. Se alguém te chama e fala que você não tomou banho, você fala, sou palmeirense e tá tudo certo, velho. Não precisa justificar. Então, mas é tipo, o Jomon da infância se ofendia e ele não usava ninguém, então só era zoado. E aí eu ficava lá, eu não conhecia escalação, não conhecia porcaria nenhuma, porque eu nunca me ensinaram, assim, não tive cultura sobre isso, não me ensinaram nada. Então eu não gosto, acabei não gostando, só torço na época de Copa, eu assisto jogos, que aí eu acho um período interessante, mas... Eu sou o famoso torcedor de Copa que o Jeff xinga. O Jomon é a geração que só viu derrota e quer ver o Brasil vencer. Oh, não, mentira, eu vi o Brasil ganhando em 2002, porra. Você era muito pequeno. Não, mano, 8 anos, caramba, me respeita. Respeita a minha história. Respeita meus 8 anos. Mas eu sinceramente não quero ver o Brasil vencer não, mano, tá? Tem que perder mesmo. Time lixo do caralho. Não, já que a gente comentou, eu também tava de boa com essa Copa. O foda é que a gente gasta milhões pra ter um desempenho bom e é ruim, isso é o problema. Agora, eu acho que aqui no Brasil a gente usa futebol pra política também, então, convenientemente, a época de Copa é época de eleição, aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu só aproveitar que eu tô muito feliz que estamos falando de esporte. Eu gosto de futebol americano e eu torço pros Packers. Eu gostaria de saber se tem algum ouvinte, sei lá, que gosta de futebol americano. Não necessariamente torce pros Packers. Só curiosidade. Eu torço pros Packers desde que o Jefferson me deu uma camisa. Ai, meu Deus. E o próximo comentário é do Jim. E ele ficou esperando o Mario levar uma volta. Eu acho que esse é um termo carioca, dito que ele falou que mora no Rio de Janeiro. Na história dele da semana passada, né? Que foi outras brincadeiras no ônibus. É, ele falou não querendo ser preconceituoso, mas, cara, você não tá sendo não, mano. O São Paulo é perigoso. O São Paulo, que é o São Paulo Futebol Clube. São Paulo cidade, né? E tem que tomar cuidado mesmo, se você nunca veio pra São Paulo, tem que ficar ligado. Mas é um malandro que sou, né, meu? Bolso aqui. Já tava ligado, fica tranquilo. Eu tava esperto com o cara. E eu, na real, eu realmente tentei ajudar, assim, no começo. Mas, sim, eu podia ter tomado uma volta, podia ser sequestrado, podia ter... A pergunta é, o preconceito é, São Paulo é perigoso ou paulistano é idiota? Que eu acho os dois. Não, cara. Acho que depende. Mas tudo é circunstância de que a cidade é violenta. Por exemplo, tem muita gente que fala, ah, pô, o cara tá ali com o celular na mão, alguém vai lá, passa, rouba, deu bobeira, o cara deu bobeira. E eu acho isso foda, não é que o cara deu bobeira, não é que o cara é bobo, é que a cidade é violenta, pô. E o cara é bobo. Porque a cidade é violenta. Mas, não, realmente, eu concordo com você, Mário, no mundo utópico é porque a cidade é violenta. E ele perguntou se alguém já visitou o Rio de Janeiro. Essa pergunta eu sei que o Jeff já foi. Ou qualquer outro estado. E qual foram as nossas impressões sobre isso? Jeff, você é paulistano? Você é de São Paulo? Sou paulistano, eu morei 10 anos em Rondônia. E teve uma época que você tava no Rio, não teve também? E eu morei acho que um ano e meio, 2 anos no interior do Rio de Janeiro. Em Resende. Resende é uma cidade muito chata, cidade militar, eu não gostava de lá. Tudo era muito caro, até porque tipo, só tinha, sei lá, a academia era muito forte, então o pessoal tinha grana ou o pessoal não tinha nada. Em consequência, tudo era muito caro. São Paulo, minha cidade, eu odeio morar em São Paulo, mas eu gosto dela porque tem um monte de coisa. São Paulo é ruim de morar, é o pior lugar que eu morei, porque tudo é afastado, você demora tudo pra fazer as coisas, tem trânsito, tem muita gente, e você acaba nem conseguindo aproveitar tanto. Quando eu morava em Rondônia, na época, era seguro e era divertido, porque eu podia, sei lá, eu tinha 10, 12 anos e podia sair na rua, uma coisa que em São Paulo eu não podia. Me disseram que depois ficou mais violento e você tem que ficar esperto, mas a época que eu morei de 94 a 2000 e pouquinho foi bem divertido. Olha só, eu viajei pro exterior, mas eu nunca fui pra qualquer outro estado do Brasil que não seja São Paulo. E eu nunca viajei pro exterior, mas em contrapartida eu fui pro Paraná já, fui pra Londrina e Termas de Jurema. Eu não lembro porque eu era muito pequeno, tipo, eu tinha 4 anos quando eu fui. Mas o que eu lembro, assim, era que eu tinha muito merchandising, assim, tinha, no caso de Londrina. Eu fui lá e tinha boneco do Digimon de pelúcia que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nem sabia que existiam aqueles bonecos de pelúcia, então eu não sei. Que provavelmente nem era um Digimon, só tava escrito Digimon, mas fizeram um bichinho de pelúcia aleatório, assim. Não, mano, era Digimon, mano. E eram, assim, tipo, assim, eu nos lugares que eu ia, né, que eu frequentava Shopping Day Center Norte, né, os shoppings ali da Zona Centro-Norte de São Paulo. Então, ali não tinha os bonecos, por exemplo, Coromon de pelúcia. Lá eu encontrei o Coromon de pelúcia, eu queria comprar, mas aí tava muito caro, minha mãe não quis. E falar, em São Paulo a gente compra. eu fui pra São Paulo e nunca compramos, porque nunca existiu aqui. Ah, João, só pra comentar que eu tenho um Bulbasauro que eu comprei, tipo, num evento de anime aí, que parece o Betamon. Aquele verde estranho lá? É. Puta que me pariu. É igualzinho. Vou te mandar uma foto depois. E só pra aproveitar a propaganda, eu tô procrastinando aqui o Esquina 64 Parte 2 no Japão, mas a gente vai fazer. Se quiser saber, sei lá, do começo da minha vida aqui no Japão. Algumas curiosidades, está lá. O primeiro, né? Mas quem tiver curiosidade também de saber outras coisas, pode mandar pergunta, né, Jefferson? Pode. Essa interação com o ouvinte, pode perguntar qualquer coisa. Ou até coisa que ele quisesse escutar de você no Japão para um podcast, né? Isso. Manda pergunta aí pra gente fazer a parte 2 aí, porque a gente joga no... Ou até a parte 3. Ô, louco, pensamentos futuros. Não vivi tanta coisa interessante assim, mas vamos fazer, né? Uma hora você vive. E o último comentário é do Fabrício Bertrand. Ele comentou que não curtiu Wind World e que está ansioso com Zelda Link's Awakening, e tanto ele quanto a mãe dele acharam o jogo bonito. E que, como ele não jogou Game Boy, vai ser uma história nova pra ele. Mano, antes de mais nada, parabéns por sua mãe gostar de games e acompanhar isso, cara. Então, eu ia comentar exatamente uma coisa ali que quando eu jogava na televisão da sala, e puta inconveniência, né? Mas ninguém usava aquela televisão. E aí eu jogava, por exemplo, Mario Galaxy. Eu jogava um monte de coisa na televisão, aí quando eu pegava um jogo Mario Galaxy, o Mario Galaxy 2, eu lembro disso, eu coloquei na televisão, a minha tia tava passando, olhou e falou: nossa, esse jogo é muito bonito. Esse jogo, olha quantas cores. Ela começou a elogiar um monte. E assim, ela não joga videogame, ela nunca tocou no controle. E eu acho isso da hora, assim, quando você tá jogando, você vê que o design fez sentido completamente quando uma pessoa que não tem nada a ver com o bagulho olha e fala: caracas, se dispõe a comentar que o negócio é legal, que o negócio é bonito, interessante. Então eu acho, talvez eu acho que a mãe dele é com essa mesma coisa, não sei se a mãe dele joga. E ele comentou, perguntaram se ele era bom no competitivo, ele fez toda uma piada lá, mas eu não vou expor aqui a piada. Mas no final ele comentou que não é bom no competitivo, mas ele se diverte bastante mesmo perdendo. O importante é ganhar, né? Competir. O Jeff é muito tóxico, velho. No competitivo, sim. Agora, se você tá brincando, aí tudo faz. Mas se você quiser ficar bom, é legal atingir o objetivo. Eu acho interessante competir. Eu venho de uma família que minha mãe era professora de educação física e tal, então todo mundo é muito vinculado a esporte. E no esporte eu acho bonita a competição. Eu gosto de assistir competição de esporte por causa da forma acirrada como é que você faz. Mas eu acho um grande problema do mundo competitivo de jogos eletrônicos é a toxicidade. Então eu não conseguiria ser um jogador competitivo por causa disso. Eu acho que os outros integrantes desse grupo são bem tóxicos em geral. Qualquer outro tipo de jogador. E isso de um cara que, mano, eu já tenho uma certa experiência com isso, porque já organizei muito campeonato, já fui em muitos campeonatos organizados por outras pessoas, e é sempre a mesma coisa. Eu acho assim, eu não gosto desse comportamento passivo de importante é só se divertir. Eu acho que se você se propõe mesmo a ficar bom, aí sim, você quer, sei lá, você quer vencer, é gostoso você ganhar alguma coisa, você lutar por aquilo e você ter o final. Só que não é todo mundo que vai chegar lá, então você tem que ter essa noção de que é gostoso você dar o melhor, só que às vezes você não chega, você tem que também saber aprender a perder, ou que talvez você não nasceu para aquilo. Acho que o ruim é você deixar naquela cabeça das pessoas de: ah, não, tudo você consegue, é só você ter força de vontade. Vai se ferrar, tem coisa que eu não consigo. Eu posso aprender a tocar violão, mas nunca vou ser bom, porque eu sou meu ouvido é uma merda. Aconteceu, nasceu assim. Eu não tenho opinião sobre isso, só acho que tem que se divertir. Aí se vai se jogando, vencendo, aí são outros 500. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar o que você achou do episódio. Se você gostou ou não gostou, se você tem alguma crítica, quais foram suas impressões de Astral Chain, quais foram suas impressões de Pokémon Masters, ou se você tem alguma pergunta para nos fazer, qualquer tipo de comentário, deixe na página do episódio que nós leremos no próximo Nintendo A3. Isso. E eu gostei das perguntas dessa semana, eu acho muito importante vocês colocarem um assunto que a gente esqueceu de falar ou que vocês têm interesse. A gente, quando a gente vai fazer a pauta do Nintendo A3, a gente escolhe os assuntos que chamam a atenção da gente, mas deixa escapar. Então é sempre bom quando vocês levantam a bola pra... que às vezes a gente... é ser humano, né? E eu concordo com o Jeff, eu ia falar outra coisa, mas realmente deem críticas, mais críticas. Você ia falar de Pokémon Masters, não ia? Ia falar de Pokémon Masters, que eu tô fã dessa porcaria aqui. Mas aí o assunto ficou sério, de repente.